Panorama Agrícola para 9 de novembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 9 de novembro, noite de lua nova, e este é o seu Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: mais valem duas abelhas voando do que uma picando a sua mão. Na dica de Simone Barrin, como aproveitar melhor os nutrientes. Noticiário: cartilha orienta o produtor sobre embalagem e rótulos. E no quadro Aquanegócios, o assunto de hoje é o cultivo de robalo. Telefone 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Aproveite melhor os nutrientes. Utilize a água do cozimento da beterraba para preparar feijão. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A SIDASC, com apoio da IPAGRE, elaborou e está distribuindo uma cartilha orientativa sobre rastreamento, embalagem, rotulagem e o uso correto de agrotóxicos. Esse material começou a ser distribuído na SEASA e para os produtores rurais de São José, Tubarão, Blumenau e Joinville. O cumprimento dessas orientações garante produtos de qualidade. A cartilha orientativa tem 6 mil exemplares. Com base na lei, as orientações aos produtores são feitas de forma objetiva e com ilustrações para facilitar a compreensão dos procedimentos que devem ser adotados em toda a cadeia produtiva. A publicação mostra o passo a passo de todas as medidas que devem ser cumpridas para oferecer ao consumidor frutas, legumes e verduras com segurança, higiene e autenticidade. Na cartilha é mostrada a importância do rastreamento e a origem de um determinado produto, o caminho que percorre de um ponto a outro da cadeia produtiva e aponta também o tempo deste percurso até o consumidor final. A embalagem, segundo a cartilha elaborada, é outro item importante para garantir a integridade do produto. Reduz o manuseio e o impacto durante o transporte e, como consequência, evita perdas. As embalagens mais utilizadas são sacarias de juta ou de plástico, caixas de madeira, plástico ou papelão. Também será obrigatória a rotulagem de alimentos in natura. O rótulo deve conter o nome do produtor, peso líquido, identificação da origem, inscrição do produtor e data da embalagem. Cuidados com o uso de agrotóxicos também ganham explicações detalhadas nesta cartilha, desde a compra, o transporte, o armazenamento, o preparo e a aplicação até o destino final dos recipientes após o uso. A elaboração dessa cartilha orientativa teve a participação da SIDASC, do Ministério Público, da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, da SEASA, do Inmetro, da Vigilância Sanitária e da EPAGRE. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nosso contato é com Fabiano Miller, chefe do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. O Fabiano desenvolve um projeto envolvendo a pesca do robalo. Do que se trata esse projeto, Fabiano? Bom, Mauro, esse projeto é um projeto pioneiro, né, no sul do país, possivelmente até no próprio país, com relação ao cultivo experimental do peixe robalo flecha, né, que é o Centropomus undecimalis, na fase de pré-engorda e, consequentemente, na fase de engorda, em tanques redes marinhos lá no município de Penha. Então é um projeto com recursos da FAPESC, do edital de desenvolvimento regional, e a gente está agora no processo de implantação desse experimento, né? Vão ser colocados 4 tanques redes de 100 metros cúbicos, né? Ali na praia no município de Penha, tá? Na praia de Enseada, onde se vai testar 2 densidades de cultivo do robalo, 15 peixes por metro cúbico e 45 peixes por metro cúbico. Então, nesse período de pré-engorda, a gente estima aí uns 3, 4 meses, nesse período agora de verão, né? Onde se vai testar uma mesma alimentação, que vai ser ração balanceada para peixe carnívoro, né? E essas 2 densidades para ver qual a melhor densidade. Então, a gente vai avaliar todo o desenvolvimento, né? Todo o potencial que o robalo flecha tem nas condições aí de Santa Catarina. É uma pesquisa, não há resultado ainda concreto, correto? Isso, é uma pesquisa. Então a gente quer agora avaliar a questão, o desempenho zootécnico, né, dessa espécie, porque ele no ambiente tem um excelente tamanho, chegando a 15, 25 quilos. Né? Então a gente quer avaliar em cativeiro, né, qual o seu desenvolvimento para que a gente possa aí futuramente estar apresentando para os maricultores uma nova tecnologia, uma nova espécie de potencial para para aumentar a renda do maricultor catarinense. Essa espécie de robalo é a mais comum no nosso litoral? É, nós temos 2 espécies principais, né? O robalo flecha, que é esse maior, que é a espécie de nosso trabalho, e tem o robalo peva, que é o paralelos, né? Ele tem um desenvolvimento um pouco menor, mas é uma espécie mais que ocorre mais para o litoral sul catarinense, tá? Então, o robalo flecha é um peixe que dá mais por norte, a região de São Francisco, Joinville, ele é mais comum. Mas é o que tem mais crescimento final, então se espera que ele tenha um desempenho bem melhor do que o robalo peva, né? Quando você deve ter os primeiros resultados desse experimento? Olha, terminando o experimento, a implantação do experimento vai ocorrer agora nesse mês de novembro, né? Os peixes serão povoados aí primeira quinzena de dezembro, e ficarão no cultivo aí para pré-engorda os primeiros resultados a partir de março, abril. Aí já teremos os primeiros resultados de crescimento dessa espécie nesse sistema proposto, que é o cultivo em tanque-rede arraçoado. Fabiano, nesse seu trabalho há alguma hipótese a ser avaliada? Presume-se que uma engorda seja melhor que a outra? É, claro, assim, ó, dependendo muito do desempenho, porque a gente tem 2 hipóteses. Como a gente trabalha com 2 densidades, né, a ideia é verificar se na densidade maior, que é de 45 peixes por metro cúbico, a gente consiga atingir uma biomassa, com certeza vai ter uma biomassa maior, né, mas verificar se o tamanho que ele consegue atingir numa biomassa maior compensa, né, em termos de valor financeiro, o peixe maior, certamente naquela biomassa que ele estará em menor quantidade, que é de 20. Então é questão avaliar qual a concentração aí seria mais viável economicamente para esse sistema. Já há produtor investindo no cultivo desse peixe do robalo em Santa Catarina? Não, no momento não. Até porque a gente acaba não fomentando nesse momento por duas questões. Primeiro que a quantidade de alevinos ainda dessa espécie a oferta ainda é pouca, né? Tem um laboratório hoje que fornece, que é o laboratório da Núbio, né? Aquacultura, mas ele está em fase crescente, ano a ano ele vem aumentando sua produção. Então, alevinos é uma restrição ainda hoje, né? E também a tecnologia, né? Então a gente não pode estar fomentando uma atividade se você ainda não tem os resultados, tanto de desempenho, bem como de rendimento financeiro, né? Então a Ipagre é muito pé no chão nesse sentido, então nós vamos aguardar esses resultados para que possamos aí redigir um manual técnico para essa espécie. Agradecemos a Fabiano Miller, do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Ipagre. Obrigado, Fabiano. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.